Planalto. Por sua vez, Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra que os parlamentares que estão exigindo tratamento digno para as pessoas presas pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro são os mesmos que sempre criticaram o respeito aos direitos humanos. Para Luiz Couto, as investigações que vêm sendo feitas pela polícia devem continuar para que todos os envolvidos, incluindo aqueles que financiaram os atos criminosos, tenham uma punição rigorosa. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, questiona por que a base aliada do governo Lula não apoia a abertura de uma CPI mista para investigar os atos de vandalismo. Ele entende que a iniciativa é necessária para encontrar os responsáveis pelas depredações. Cabo Gilberto Silva ainda critica parte da imprensa brasileira. O deputado afirma que, ao evitar críticas à atual gestão federal, os meios de comunicação demonstram não ter compromisso com a verdade. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protesta contra a posição do governo Lula à instalação de uma CPI mista do dia 8 de janeiro. O parlamentar reafirma que pessoas inocentes foram detidas, acusadas de vandalismo. Nicolas Ferreira pede que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, demonstre compaixão e promova o esclarecimento dos casos, instalando a comissão parlamentar de inquérito. Já Zé Neto, do PT da Bahia, acusa oposicionistas de usarem argumentos falsos na defesa de suas posições, deixando a verdade de lado. Ele classifica como risível e trágica a acusação de que a esquerda teria fabricado os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Zé Neto repudia o comportamento de parlamentares que propagam inverdades, afirmando que tal atitude pode levar a consequências negativas no futuro. De acordo com o deputado, é preciso focar nos interesses coletivos e no desenvolvimento do país. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, está indignado com a demora na instalação de uma CPI mista sobre os atos de 8 de janeiro. De acordo com o deputado, é inaceitável que as denúncias contra os manifestantes ignorem as condutas individuais. Segundo Marcel Van Hatten, as denúncias apresentadas têm redações idênticas, o que pode ser considerado um abuso. O deputado ressalta que qualquer pessoa tem o direito de saber exatamente qual é o fato que está sendo imputado a ela e qual a classificação jurídica disso. Já Tadeu Venere, do PT do Paraná, avalia que o esforço da oposição para criar uma CPI dos atos de vandalismo faz parte de uma tentativa de desviar o foco da sociedade em relação à notícia de que integrantes do governo Bolsonaro tentaram contrabandear joias no valor de 16 milhões e 500 mil reais. Tadeu Venere questiona por que Michele e Jair Bolsonaro não pagaram os impostos devidos sobre as joias trazidas da Arábia Saudita e o motivo de terem tentado retirá-las sem que fossem incorporadas ao patrimônio público. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, informa que apresentou pedido de impeachment contra o presidente Lula. Na visão do parlamentar, Lula vem tentando impedir o livre exercício do poder legislativo ao oferecer vantagens para quem não apoiar a CPI mista de 8 de janeiro. Coronel Crisóstomo argumenta que a influência de um presidente da República sobre a decisão democrática do Congresso caracteriza crime de responsabilidade. Para ele, o prosseguimento do processo de impeachment demonstra respeito ao ordenamento jurídico. Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que não há necessidade de instalar uma CPI mista de 8 de janeiro, porque os próprios criminosos filmaram suas ações e apresentaram provas suficientes de culpa. João Daniel espera que a justiça mantenha na prisão não só quem cometeu os atos de depredação, mas também puna quem financiou o crime. De acordo com o tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a fazer a leitura do requerimento de abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro na próxima sessão do Congresso Nacional. Tenente Coronel Zuco afirma que o Brasil merece respeito, transparência e a verdade sobre tudo o que aconteceu na invasão e destruição das sedes dos três poderes em Brasília. Mas Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, critica deputados da oposição que querem a instalação participação da CPI mista. Segundo ele, tudo não passa de um blefe para desviar o foco das denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio das joias vindas da Arábia Saudita. Na opinião de Lindbergh Farias, é preciso criar uma CPI para apurar os responsáveis pela tentativa de entrar no país sem que as joias, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, passassem pela Receita Federal. Ele classifica o episódio como roubo e reafirma que as joias apreendidas são patrimônio da União. Segurança Pública. General Girão, do PL, cobra o envio de mais equipes da Força Nacional e a intervenção federal no Rio Grande do Norte. O deputado relata a situação de caos instalada no estado, com prédios públicos atacados e ônibus incendiados. General Girão também cobra do ministro da Justiça que, assim como teria feito na favela da Maré, no Rio de Janeiro, se dispõe a conversar com quem tem promovido os ataques no Rio Grande do Norte. O deputado é categórico ao afirmar que a situação exige uma ação firme do governo federal para proteger os cidadãos potiguares. Sargento Gonçalves, do PL, pede o afastamento da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por omissão e prevaricação. Ele argumenta que o Sindicato dos Policiais Penais do Estado alertou o governo potiguar sobre a possibilidade real dos ataques terroristas diversas vezes. De acordo com o Sargento Gonçalves, o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Araújo, também havia dito que tinha informações prévias sobre os ataques. Votação. A Câmara aprovou o projeto que obriga os municípios a elaborarem um plano anual para conter construções em área de risco. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Os recentes casos de desastres e mortes causados pelas chuvas em vários estados fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse projeto que obriga os municípios a elaborarem todos os anos programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco. Também devem fazer parte desse plano a definição de alternativas seguras para essa população e o cálculo dos investimentos para combater enchentes e prevenir desastres. O projeto foi apresentado pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e altera a lei que trata dos repasses do governo federal para estados e municípios adotarem ações para prevenir esse tipo de ocorrência. Hoje, os planos municipais para casos de desastres já exigem a definição de sistemas de alerta para a população, exercícios simulados com a participação dos moradores das áreas de risco e outras previsões, como o planejamento de atendimento emergencial. O relator do projeto no plenário, o deputado Josenildo, do PDT do Amapá, destacou a importância da proposta. Os municípios deverão apresentar o plano de contingência, contendo descrição dos investimentos em infraestrutura hídrica, combatendo as enchentes e a prevenção, e plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco, com definição de alternativas habitacionais seguras. São dois essenciais pontos para tratar as causas dos problemas decorrentes das enxurradas. Ao justificar o projeto, o deputado André Figueiredo disse que o objetivo é direcionar as ações dos municípios para a prevenção de desastres em áreas de risco. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, cobrou ainda a adoção de uma política de habitação popular que leve em conta moradias em locais seguros. Vocês acham que as famílias querem morar em beira de córrego, beira de rio, lugares onde tem a sua vida em perigo o tempo todo, como aconteceu aqui no estado de São Paulo, no meu estado, na região do litoral? Não, senhoras e senhores. É porque as pessoas, infelizmente, não têm muitas vezes um programa pensado de uma habitação popular, como foi, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que tirou muitas famílias da área de risco. O projeto que obriga os municípios a elaborarem todos os anos programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promove na próxima terça-feira, dia 28, audiência pública para debater a crise humanitária nas terras Yanomami. O evento terá participação de representantes dos povos indígenas, autoridades do governo e membros do TCU. O objetivo é discutir os diversos aspectos da crise gerada pela falta de assistência sanitária a essa população e sugerir ações que podem ser adotadas para prevenir e proteger o território Yanomami e seus habitantes.

fomos direto pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com altivez: é da casa de cômodos da tal Inês. Revistem os dois, bota no xadrez. Malandro comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha, sim, eu não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas o batuque na cozinha, sim, eu não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas seu comissário, eu estou com a razão. Eu não moro em casa de viração. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas tu me bota no xadrez com esse malandrão. E faltou por respeito ao cidadão, que é Paraíba do Norte, Maranhão. Mas o batuque na cozinha, sim, eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas o batuque na cozinha, sim, eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Ô patrão, ô patrão, ô patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é julgado. Pisa de pato é latim. Rapaz solteiro é letrado. E o vim preso da Bahia só porque foi namorado. Madama de Itala. Tirei meu passaporte, meu camarote de proa. Eu aqui não vou ficar. Vou me embora pra Lisboa, se me tava de donar. Samba ioiô, samba é a que o dia vem, dona. Samba ioiô, samba é a que o dia vem, dona. O Joana, o Maria, sabe pra que não falha. No pescoço da cutia, no pavilhão de Atalaia. Era o era onde era dom. Era dom, era onde era hoje. Sinhazinha manda me chamar. Do Rio Quatro Cantos, balão de aiá. Balão de da polícia, pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, o rapaz. Fica triste se é chapaz, liberais. Ai, ai, ai. Deixa as mágoas para trás, o rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste se é chapaz, liberais. Um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue, um curungue. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem muitas roletas para se jogar. Alô, começa, aquele homem tropeça na soleira que dá pro bar. Solitário ele vem, procurando o que bem sabe não encontrar.

guiando um segredo, o ponto onde quer chegar. Meu compadre Bela, rapaziada, vai de farofa com ovo, porque tá é ruim, malandrão. Nossa senhora! Se liga, amizade! Farofa com ovo, tá voltando de novo. Farofa com ovo, tá voltando pra mesa do povo. Farofa com ovo, tá certo. Tá voltando de novo. Certíssimo. Farofa com ovo, tá voltando pra mesa do povo. É que antigamente era bem diferente. Era boia decente na mesa da gente, mas infelizmente a panela do pobre furou. Diz aí, Bezerra! Hoje não se tem mais pra onde correr. O salário mínimo não dá pra comer. É só promessas. Quando querem se eleger, vê se dá pra entender. Farofa com ovo, o que é que tem? Tá voltando de novo. Aí tá errado. Farofa com ovo, tá voltando pra mesa do povo. Segurança é o povo sofrendo e vivendo de esperança. E com essa constituinte o negócio é o seguinte: até agora nada tem melhorado. Começou a caviar e o povo nada assado, é uma pá de safado. Farofa com ovo, o que é que tem? Tá voltando de novo. Aí tá errado. Tá vendo como é negócio? Farofa com ovo, tá realista, né, Bezerra? Come aí, belo X. Farofa com ovo. Antigamente era bem diferente. Era boia decente na mesa da gente. É mesmo? Mas infelizmente a panela do pobre furou. Hoje não se tem mais pra onde correr. O salário mínimo não dá pra comer. É só promessas. Quando querem se eleger, vê se dá pra entender. Farofa com ovo, aí tá certo. Tá voltando de novo. Bora, gente. Farofa com ovo, tá voltando pra mesa do povo. Sofrendo e vivendo de esperança. E com essa constituinte o negócio é o seguinte: até agora nada tem melhorado. Começou a caviar e o povo nada assado, que pai de safado. Farofa com ovo, tá voltando de novo. Aí tá. Farofa com ovo, tá voltando pra mesa do povo. Passando fome.

Espelhos d'água. Super Rádio Clube. O que eu chorei por ti dá um oceano de lágrimas vertido em solidão. Se acreditei em ti foi um engano, porque te ofereci meu coração. Alguém é sempre bobo de alguém, se amor não há entre os dois. Um dia me passaste para trás. Fosse melhor se eu te esquecesse. Se estou longe de ti, quero voltar. Seria bem melhor se eu pudesse fugir do amor que só me faz chorar. Alguém é sempre bobo de alguém, se amor não há. Me passaste para trás. Não quero mais ser bobo, meu bem. Samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar os tantãs, o seu ecoar. O samba se refez, seu canto se faz iludir. Podemos ouvir outra vez, vem comigo! Samba, é o delírio de um compositor que nasce da alma sem pele e sem dor. Com simplicidade não sendo curar, fazendo da nossa alegria seu habitat. Pra você. Lá no cacique de Ramos, o bicho pega toda hora. Vamos que vamos. Eu parei na levada desse tantã. Olha desse tantã. Só vim conhecer e fiquei. Fiquei assim. E agora que já desmontou manhã. Gostei, só saio depois do fim. E a sorte provando. Provando que é minha fã, do bruto bonito sorriu pra mim. Pra mim, pra descer minha tristeza, o som é o melhor divã. gostosa, vem toda chorosa só pra namorar. Esse samba galã que é esperto, saudade no centro pra não se queimar. E tem malandro montado na grana, e pobre tem o que tem pra gastar. E a galera com muita alegria, de noite e de dia chega pra cantar. Abate viola, parei namorar. Samba vai continuar. Não fui carinho pandeiro. Samba vai continuar. Mais um batido, um samba dolente, daquele que eu tive que chorar. A levada desse dançar. Aí, Serena! Só vim conhecer e fiquei assim. Eita, papai! E agora que já despontou manhã, este só sai depois do fim. E a sorte, só te provando que é minha fã. Não quer é minha fã. Um bruto bonito sorriu pra mim. Pra mim. Pra vencer minha tristeza. O samba é o melhor divã. Me faz esquecer tudo que é ruim. No samba só tem alegria, no samba só tem bababã. Perguntam se posso, digo que sim, com cavaco e viola. O samba vai continuar, com cuica e pandeiro. O samba vai continuar, mas o partido é o samba do lento, pra aquele frutinho chorar. E a galera na palma da mão, é do samba vai dar o cavaco e viola outra vez pra pular. O samba vai continuar, com cuica e pandeiro. Mais um partido com samba dolente, pra aquele brotinho chorar. A galera na palma da mão faz o samba firmar. A galera, a galera na palma da mão faz o samba firmar. A galera, e a galera na palma da mão faz o samba firmar. Seja na Vila da Penha, Madureira ou Irajá. Difícil de acertar. E o homem como bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é se você jurar, arriscar a perder ou desta vez que não ganhar. Se você jurar que me tem amor, estou vivendo com você num martírio sem igual. Vou largar você de mão com razão para me livrar do mal. Estou vivendo. agora infelizmente nosso amor vai se apagar. Vou embora afinal, você vai saber porquê. É pra me livrar do mal que eu fujo de você. Estou vivendo com você. Obrigado, gente! Quero ver você fazer manhã. De jornal. Por isso é que eu pergunto: será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída? Só que eu não quero é que essa gente diga: esse camarada se androginou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Esse camarada se androginou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Mas será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída? Só que eu não vou em bola dividida, pois se eu ganho a moça eu tenho meu castigo. Se ela faz com ele, vai fazer comigo. E vai fazer comigo exatamente igual. E ela é uma morena sensacional, digna de um crime passional. E eu não quero ser manchete de jornal. Por isso é que eu pergunto: será que essa gente percebeu que essa morena desse amigo meu tá me dando bola tão descontraída? Só que eu não quero é que essa gente diga: esse camarada se androginou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Esse camarada se androginou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Esse camarada se androginou, a moça deu bola a ele e ele nem ligou. Esse camarada se androginou. Morena forrozeira do canto açuado, tô ficando arriado com você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole, e nesse vole-vole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lá, beija. A gente só deseja passar bem com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Que foi esse inteligente que inventou o forró, fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem, e a morena forrozeira é de quem? Vou fazer tudo pra ganhar no cheio. Oh, meu Deus, pode chegar.

5 e o juiz condena os 6 e o médico examina os 7 e o bombeiro enterra os 8 e o diabo carrega os 9 e a mulher essa roupa.